direto, falo com os mano. Respira, vão em frente porque Deus tá no comando. Coragem, foco, fé ontem e hoje. Só quem tá no bonde vê que os bang não é doce. Mesmo sendo assim, espero no radinho que o eco do neguinho prevaleça como bis. Desacreditou, pode pá, demorou. Só life que chegou pra ficar, viu, negou. É rap de drão, é nóis que tá jão. Firmou conexão dos gueto ao Japão. Rap de responsa, resumindo a bronca. Levando o AZL no meu nome é mó honra. Levanta sua mão, é o hino, sangue bom. Te convoco pra missão, de pular, sai do chão. Meus mano, tá no corre, né, Deus. Segue nós por amor e por nós, valeu. Tudo como tem que ser, o canto vai prevalecer. Rap manifesto, liga nós, liga aí. Junto na missão, que puta produção. Estilo de Leon, é foda, sangue bom. Pra quem gostou do som, eu fiz com o coração. Rap manifesto, liga nós, tem o dom. Sou live, de Leon. Deixa com nós, é o Dodge. Sou live, de Leon. Deixa com nós, é o Dodge. Sou live. Vamos curtir na vibe, rimando e pronto. A Leste é terrorista no rap que eu tô mandando. Louco na fita pro cigano no rec filmando. E é isso que eu faço melhor, sigo meus planos. A fé predomina na linha, continuando. Olhando pra frente já vejo, tamo chegando. O corre do rap não para, prosperando. Liga meu bonde, família, sou life, os mano. Vamos seguindo com a firma, não vou parar. São miliano lutando, nós vamos entrar. Isso que o bang pedia, chegando em pá. É diferente meu flow, sem contestar. Eu aprendi que na vida tem que lutar. Talvez esse beat que é foda, cê quer dançar. Mas para e pensa também, pra escutar. Que a nossa vida é foda, pra ramelar. Firma a cabeça no santo, deixa eu rezar. Sei que o motivo é maior, manifestar. Ideia que bate no coco pra levantar. A autoestima do gueto é nós que tá. Foco na luta, meus manos, sem viajar. Tudo que sonho pra nós é a vitória. Acredita que a luta é nossa, faz história. Vou caminhando com os manos, honra e glória. Sou live, de Leon. Deixa com nós, é o bonde. Sou live, de Leon. Deixa com nós, é o bonde. Sai do chão.